mim que tô na glória. Jesus te leva, pega a Bíblia, vem comigo, glória. Faço, vem o giro e Cristo adora. Jeová, meu Deus, tu me mostrou sim a verdade. Deus tem a chave, então vem pregar aqui. Honra Cristo, aceita sua bondade. Vem, vai logo, o mundo aceita Cristo. Deus é o Pai, mas também é o juiz. Jeová, antes não, mas hoje eu me entrego a Cristo. Vem pregar pra Cristo. Amém. Essa minha Bíblia vai te ensinar que ouviu sinal que Cristo vai mudar sua life. Quando o pastor ora, toda a igreja treme aqui. Vem louvar pro Pai, amém. Louva pro Pai, ei. Triunfante agora que eu sigo o Senhor. Tô saindo fora, minha pregação começou. Tô indo pra oração, Deus não é o único salvador. Se tu quer a glória, vem comigo, conhece o pastor. Ora pra mim, que tô na glória. Vem comigo, glória. Faço, vem o giro e Cristo adora. Jeová, meu Deus, tu me mostrou sim a verdade. Deus tem a chave, então vem pregar aqui. Honra Cristo, aceita sua bondade. Vem, vai logo, o mundo aceita Cristo. Deus é o Pai, mas também é o juiz. Jeová, então faz o mundo te tombar. Com Cristo na vida você vai sentir a honra. Faço a oração, pego minha Bíblia e a unção. Mostra-se sua verdade. Ó pra mim que tô na glória.